Aí realizamos mais 3-0, visual contando a final no 0, Romeu, meu amigo. Afirmativo, aguardando autorização para a final do ano 7, Romeu, meu amigo. Tá, 3192, tráfego abstrato, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 10 mais. Autorizado, pouso, pista no 0, tá, 3192. Mecânica, tenta possível estrela estourgonese do Airbus da TAM, pousando não no zero, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 4 0 graus ou no 4 nós. Silêncio, inicial, nosso Mecânica. Romeu, no Golf, helicóptero iniciando a decolagem agora da pista no 7, mantém a final da ONU 7 reduzida, aguardando a transição de pouso, ou no 0 ou no 4 hoje. 14, está saindo da África decolando, vai reduzir, Romeu, no Golf. Yes, sir. Você pode estar em Paris, para ingresso Interlagos, quilômetro 11. 9-2, fala os 2-8, linha da direita via Eco, chama em 1-2-9, fala. É 1-2-9, obrigado. Chama o quilômetro 11, tem condições de manter 1 no meu pés e condições visuais? Apenas eu. Gente, deixa eu manter 1 no meu pés e condições visuais e quilômetro 11. Está sendo para 1 no meu pés e quilômetro 11. TAM 3367, reautorizado descida a 3 mil pés. 3.3367. Livrando a CTR, o Índia Jolie. Patamos Vitor Índia Juliette, autorizado a tocar frequência para livre, para coordenação, controle desconhecido, passo do setor. Bom voo. Graças, Jolie. É a nossa, cara. Controle, Papa Romeo Oscar, Mike Yankee, através do plataforma. Papa Romeo Oscar, Mike Yankee, mantém sobre a área de voo visual, ou no meu pé, direto Manati. Meu pé, direto Manati, mantendo a área visual, Oscar, Mike Yankee. Meu Golfo, Solos 3-0, parte 5. Verdade, próxima direita, frequência livre estacionada. Já está. Autorizado o ILS para o TAN 3367? TAN 3367, deixa 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS aqui, sua ida. Pessoal, nós era repórter estabilizado, informa um tráfego posição de 3 horas a 7 milhas com o nordeste, mantendo no mil pés, o tipo é um Serra Charlie 10. Ciente, TAN 3367, autorizado, estamos para 2000 pés, com a taxa estabilizada. O Romeu Oscar atendeu o tráfego em posição de 12 horas, meia dúzia de milhas em descida para 2 mil pés, então um Airbus 320. Sim. Papa Tango, Mike Bravo e Unifab, chame centro Recife, 1260, caso negativo, 1288. 1260, 1288, Mike Bravo e Unifab. Informador, boa tarde, Xanamé 327, ponto 0 da 90, pronto. Xanamé 327, autorizado ali, decolar pistão no zero, vento no 4, 0 graus, 1 no norte. Xanamé 395, 337. Autoriza da presente para o SEASA, para o Kilo Romeo Oscar? Afirmativo, Kilo Romeo Oscar, reporte na SEASA. Kilo Romeo Oscar, autorizado SEASA, reportará no SEASA. Alô, muito boa tarde, está 3367. 3367 avistado, continua a aproximação, abaixo de turno 0 livre, altimetro 10, 14. 014, guardado, 3367. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 1 ano mais. Pesado pouso, tá, 3367. Xanamé 327, decolado 35, 1208, controle. 208, né, 327. Controle Salvador, boa tarde, Xanamé 327. Xanamé 327, boa tarde, contratando a decolagem. Suba, mantenha nível de voo 160 após 2 mil pés agora. Autorizado, voo direto coral. Direto coral, subindo para o 160, Xanamé 327. Salvador, portaria 2263. Portaria 2263, aciona identificação, vou direto e TAP, reposto em Del de descida. 2263, você acionou a identidade de TAP, vou atrás dela, descida, muito obrigado. Tá bom, eu acho mais que enquanto eu estiver chamando a frequência livre para se eu vou, quando ela for do seu voo, bom voo. Gostaria de achar mais que é, tá bom. Quilo Romeu Oscar, visual com campo. Quilo Romeu Oscar, você me tô em 198 decimal 95. 11895, Quilo Romeu Oscar. Padrão Papatango, Quilo Romeu Oscar. Dom Romeu, acho que era presente, final do ano 7 autorizado, reporte curta final, 10 no 4, ajuste. Final da ano 7, reportará na EMA, Quilo Romeu. Ok, boa tarde, boa noite, 84, com a espera da ano 0, pronto. Boa noite, 84, autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento no 30 graus, no 0 norte. Assim decola no 0, boa noite, 84. Controle Salvador, o passarelo 2263. Sim, para o controle. Passarelo 2263, senhorita, no ideal de descida. Deixa para a nível de voo 050. 050, passarelo 2263. Fiscal da RMA, o Quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, pouso autorizado pistão 7, vento 140 graus, 10 norte. Sobre pouso não 97 para o Quilo Romeu Oscar. Viapuca para nível de voo 260. Viapuca para o 230, possível coordenação direta para Aracaju. 1884 após 2000 autorizado, voa Jamo. Após 2000 direto Jamo, obrigado. Salvador, boa tarde, azul 4462, está pronto para a descida. Azul 4462, boa tarde, a sua identificação, está em contato radar agora. 57 milhas setor sudoeste Salvador, vem com o de Bomed, desça nível de voo 060. Bomed 060, 4462. Azul 4462, informa um tráfego em posição de 3 horas, 30 milhas com rumo sudoeste, passando 160. Mantendo 160 agora, o tipo é um Airbus 319. Sim, 4462. Puxando R6327, tráfego 12 horas, 27 milhas, rumo noroeste, passando nível de voo 170 e descida, tipo é um eco 190. Sim, puxando R6327. Azul 4462, confirma velocidade indicada? 250. Ciência do 4462, informa que é o número 2 na sua aproximação. Azul 4462, aposta livrando o nível de voo na 70. Está livrando no momento, 4462. Ciente. Boa noite, 84, solicita desvio, direita para o 090, evitar formações. Nível de desvio na proa 090, gol no 884, confirma quantas milhas? Ah, é torno de 8 milhas, aí tem condições de curva esquerda. Ciente, após desvio, vejamos. Após desvio, já. Azul 4462. Em condições de manter a velocidade de voo direto duna? Afirmo. A gente mantém a velocidade de voo direto duna. É direto duna, azul 4462. Voo no 884, autorizado após desvios, vá na Prodo Alfa Romeo 363. Após desvios, direto Alfa Romeo 363, obrigado, voo no 884. No 884, copiou a proa do Alfa Romeo 363? Afirmo, está curvando a esquerda agora a proa do 363, voo no 884. Azul 4462, desça para nível de... para 3.000 pés, ajuste de altímetro na 0 no quadro. 3.014, 4462. Meia 327, autorizado o voo na proa de Ilkov. Alfredo 2263, reduza para 2209. 2209, 2263. Seria possível acelerar um pouco para o 4462, para o 280? Afirmativo, está livre a velocidade, azul 4462. Negativo, 4462. Azul 4462, informa que é o número 1 na aproximação no momento. Ah, tá, ok, obrigado. Rodrigo Salvador, eu compro o médico, um abraço para o ingresso na CTR. Papão meu, Serra Brava, mantenha sobre a regra de voo visual, 1 no mil pés, reporte em Serra. Reporte para ingresso em Interlagos, Eco Serra Brava. Reportará em Interlagos, Papão meu, Serra Brava. Voo 1-884, Recife, 1-25, decimal 4-5, caso negativo, 1-26, decimal 8-5. 1-545, 2-85, 1-884, obrigado. Oceaneer 6327, serviço radar terminado, 55 milhas setor sudoeste de Salvador, chame controle Ielzen, 120 decimal 1. Ielzen 120, Oceaneer 6327. 2263, recuperação para sequenciamento, curva esquerda para o 050, inicialmente limitado pelo custo do localizador. 2263, esquerda 050, limitado pelo lote. Informa a mínima limpa, 1709. Bem, reduza 2009 e desça até 3 mil pés, ajuste de altímetro 9014. 2263, reduzindo a 2009, descendo a 3 mil pés com 10014. Curva na esquerda para o 050. Azul 4462, desça 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS XY0, reporte estabilizado. Ok, 2 mil, reportaria estabilizado ILS da 10, azul 4462. Professor Salvador, boa tarde, boa 964, centro da Tango. 1964, boa tarde, sua identificação, desça nível de voo 050 via chegada a Bomé de Uno. Desce 050 via Bomé de Uno, 964. Dois meia três, seu novo limite, aquele é Kilemaic de Simbra, um, dois meia. Kilemaic um, dois meia de Simbra, dois meia três. Parabéns, dois meia três, e autorizado descida dois mil pés, aguarda vetor final para interceptar o curso localizado. Descida para dois mil, aguarda vetor final, dois meia três. Boa noite, 063. Oi, boa tarde, gol 1256.0010. Fala 256, autorizada ali, ele vai lá, pistão no zero, vento no 40 graus, 109. Autorizado decolagem da cabeceira 10, gol 1256. Do 2263 para interceptar o curso localizador, curva direita agora, na proa 130. Direito no 30, meu amigo. Passado 1, estabilizado 4462. O 4462 completo, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, já. Torre Salvador, boa tarde, azul 4462, passado 1, estabilizado a distância. Azul 4462, tráfego agora avistado. Pisto no zero livre, pouso autorizado, vento no 40 graus, voo no 1 nós. Altímetro no 0 no 4. Polo 256, decolador 52, chame controle em 1 no 20, decimal 80. 208, agora 256, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, voo no 256, passando meu pé e saindo da PUCA. Polo 256, contato para a decolagem, sobre a via PUCA, nível de voo 370. Via PUCA 370, voo no 256. Salvador, Papo Romero, Sebra, está sobrevando Interlagos no momento. Gente, reporte visual com o campo, com a César, é com Serra Brava. Controle de Salvador, Papão Max é bravo, é para prosseguir para o portão rotatório? Alternativa é que você é bravo, a rotatória é agora a Ceasa. Eu vou direto do Jamo. Direto Jamo, Gono 256. Reautorizado, descida 3.000 pés, a descida altímetro no 014. 10.014, 1964. Dado 22, é 3. A série 2263, complete final do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95, grato pela colaboração. Não, por isso, é um prazer, com a torre 1 no 8, decimal 95, um ótimo sábado. Salvador, passarei do 2263. Série do 2263, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, que é legal, no 0 no 4. Série 2263, aguarda a autorização de pouso. O 964 deixa 2.000 pés autorizado, final do procedimento LS X-Rayder. O Lu Zero reporta estabilizado. 2.000, tá livre X-Ray, vai reportar estabilizado. Voo no 964. Azul 4462, sala 56, livre via Fox, chame 1219, sala. 219, Azul 4462. Autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 129. Lirimoso 2263. 5. Essa é a Bravo, Simona Torre, 118, desmanando 5, grato. 1964, confirme velocidade indicada. 220, 994. 220, confirme. 220. Tente iniciar a edição para 1809. 1809, 964. Altímetro no zero, 1-4, trafego na final da pista no zero, ATR, aproximadamente 4 milhas fora, o senhor vai prosseguir como número 2. Sou o mestre Sebrado, ingressando na final da 1-7. Período 2263, trafego sua esquerda, Charlie 172, mantendo 1 no meu pés, prossegue como número 2 para pouso no aeródromo. Centro que é 2263. Instalador, performance é bravo, está ingressando na final da 1-7. XA Bravo, tráfego avistado. Tráfego anteriormente formado, já cruzou o eixo da 1-7. Repouso autorizado na pista 1-7. Vento no 40 graus, 1-0 nós. Repouso autorizado, pista 1-7, XA Bravo. Do 2263, solo agora ao 1900. Livre próxima à direita, chame 121 decimal 9, solo. 1219 ao solo, boa. Quando agora 964, os 2 milhas param de terra, estabilizado. 964, continua a aproximação, agora a autorização de pouso, altímetro no 0 no 4. 314 aguardando, 964. 2 Salvador, é o 163. Ponto espera, da 1 ao 0, pronto. Chanel 6355, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera, hoje é 6355. Para informação, tráfego à sua esquerda, Charlie 172, agora pousando na pista auxiliar, cabeceiro 17, uma milha fora. Sim, 964. 250, já chegaram, não tem possibilidade de voar direto do ITAP? Obrigado, voar direto do ITAP. Zero velocidade? aqui, aguarde, cargo fecha. Golo 964, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 09 nós. Pedro, pouso para 10, 964. Serra Bravo, solo 02, qual pátio? Confirma o pátio. Serra Bravo, pátio lateral. Pátio 4. Gente, backtrack autorizado. Reporte livrando na taxiway Oscar para o pátio 4. Patrão, você é bravo, você está livrando no taxiway Oscar. Chega o Fiocha confirmando, está na bata? Gente, está autorizado o táxi até a Romeu. Reporte na ponte para da Romeu. Ajuste no 0 no 4. Solo 04, libere via Fox, chame 1219, solo. Via Fox, 1219, 964. Gente, frequência livre, já que você é bravo. Confirmando 964, alisar na Golf, né? Suficiente, 1219 na Golf. 219, estamos pesados 2. Salvador, com aquele cordial boa tarde, o Papatango Vitorinho de Juliette. Papatango Vitorinho de Juliette, prossiga. Regressa Cairi para Salvador, 612 a bordo, 01140 acionado. Gente, Papatango Vitorinho de Juliette, reporte Paripe. Reporta na ajuda. Novamente, pessoas a bordo? Sem a dúvida. Gente. É 355, decolado 07, chama o controle 120, decimal 80. 208, 635. Ah. autorizado, ingresso à ponte alinhada e pronto, pista no 7, Thiago Fresh. Boa tarde. Chaner 6355, boa tarde. Acione o código 5114 da via São Runa para nível de voo 360. 5114, sabe, é o 360, Oxa 6355. Contato radar passando 2210, voe direto ou não para hoje, Lida. Azul 4166, vista 2000 pés, autorizado o final DLS X-Way da pista 90, reporte estabilizado. Reportador estabilizado, 2000 pés, azul 4166. Oi, Rio, Gol 0097, uma boa tarde, eu posso esperar pronto. No 097, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 40 graus, no 49. Autorizado a alinhar e decolar, o Gol 097. Tiago Fiosco. Tiago Fiosco, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 40 graus, no 3 nós. Decolagem no 7, Tiago Fiosco. Batango Vitorinho de Juliette, negativo devido a uma aeronave prosseguindo na pista 10, só deverá seguir com o número 2, possivelmente só deverá fazer uma espera na Ceasa. Sim, Matheus. Vai passar para ingresso no Interlagos, viajou. Controle, Oxa Mike Yankee, está a 12.8 milhas de altitude descida. Oxa Mike Yankee, desça 500 pés, reporte visual com farol de Itapuã. Vai descer para 500 pés, reportará visual com farol, o Oxa Mike Yankee. Tiago Fresh, que é decolado do Uno. Se for parar no meu pés, mantenha o eixo down no 7, aguardando as instruções. Uno meu pés, mantém no eixo Serra Gofiosa. Tiago Fiosca, condições de curva esquerda cruzar o campo no ponto médio da pista no 028 agilizando? Afirmo. Está agilizando curva esquerda, cruza o campo no ponto médio da pista, aguardando novas instruções. Curvando à esquerda, ponto médio da 1-0, aguardando instruções. Terra Golfeld. Terra Golfeld, acho que se possível, agilizando o tráfego na final de 1-0 milhas para pouso na 1-0. Quem está agilizando, Terra Golfeld, senhor? 1-0-9-7, decolado azul no 1, chame controle 1-2-0-8. Afirmativo 2-0-8, vou 1-0-9-7. Obrigado. Boa tarde. 1-0-9-7, boa tarde, contato para a decolagem sobre a via Arbo 1 para nível de voo 360. 360, autoriza, eleva para o gol 1-0-9-7. 1-0-9-7, passando 2.000 pés, autorizado voar direto, eleva. Afirmativo, 2.000, eleva, gol 1-0-9-7. Azul 4-1-66, completo, chame torre 1-8-95. 1-8-95, obrigado, um bom trabalho. Controle, eu acho que mais que é visual, para alta porra. Gente, Oscar Mike Yankee, torre 1-8-95. 1-8-95, Oscar Mike Yankee. Composa. Vitorinho de Juliette, visual com o campo? Completamente, já. Gente, para instruções de pouso, chame torre 1-8-95, bom pouso. 1-8-95, graça. Ali para passar o Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, recorte, passando a vertical da Enrimar, altímetro 1-0-4. Livrando 1500, vai reportar na Enrimar, Júlio. Salvador, azul 4166. Azul 4166, tráfego avistado. Formação, tráfego à sua esquerda, aproximadamente 5 milhas fora, aproximando para o campo, como número 2. Um Bravo, novembro 2, papá, no meu pé, sem interferência. Tráfego adicional, mantendo o setor de perna do vento da pista 1-0. Charlie 150 também é o número pé sem interferência. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Está autorizado, pouso centro dos tráficos, azul 4166. Oi, Papa Romeu, acho que é Mike Yankee. Papa Romeu, acho que é Mike Yankee, mantém a vertical do farol de Tapuã, reporte visual com Embraer 190 da azul, a final de 4 milhas aproximadamente da 1-0. Vai manter o través para o tapão e reportará quando visual com o través, com o azul no través. Azul 4166, novo tráfego, helicóptero à sua direita, 500 pés, mantendo a linha do litoral. Quem acha, azul 4166? Oscar Mike Yankee, visual com azul 4166. Gente, Oscar Mike Yankee, cruze o campo, a retaguarda do tráfego da azul, a retaguarda do Embraer, reporte final da 1-0 livre. Vai cruzar o campo na retaguarda do Embraer da Azul e reportará quando livre a 1-0. Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee vai aproximar com o número 2. Tem um tráfego na final da 1-7, aproximadamente 5 milhas fora. Bravo, novembro 2, papá. Gente, vai aproximar como número 2, o Oscar Mike Yankee para 1-7. Vitorinho de Juliette, informação. Agora na sua posição de 11 horas aproximadamente, um Charlie 150 mantendo 1 no meu pé, setor norte do campo, sem interferência com a final da 1-7. Tráfego adicional, helicóptero mantendo a perna do vento da 1-7 pela direita, 500 pés. Bem, Matilson, tem o azul à vista interceptando a longa da 1-7, pode aprovar? Afirmativo, aguardando autorização de pouso, Vitorinho de Juliette. E olho, aguardando a liberação do pouso. Tiago Fiosca, tráfego agora na sua posição de 12 horas. Bravo, novembro 2 para pau, no meu pé, final do ano 7, reporte visual. Após o pouso da aeronave na final, autorizado a aliar e manter pista 1-0. Autorizado a aliar e manter após o pouso da aeronave na final, então 3-1-5. Vitorinho de Juliette, pouso autorizado. Pista 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Livre 1-7, Júlio. Torre, eu acho que o Maikinha já livrou já a cabeceira da 1-0 e está visual com a aeronave na final da 1-7. Vai prosseguir rumo número 2. Afirma, gire base retaguarda do tráfego, aguarde autorização de pouso, acho que o Maikinha. Aguardando a autorização de pouso na retaguarda do tráfego, lógica mais que antes. Azul 4166, solo azul no meio ali, vai à direita, chamei 1-2-1-9, solo. 2-1-9, obrigado. 5, para informação, tem um Charlie 150 mantendo o setor norte do campo a 1 mil pés sem interferência com a sua decolagem. Decolagem autorizada, pistão no 0, vento no 3, 0 graus, 1 no 2 nós. Sim, ele decolagem da 1 no 0, 3, 1. Solo ao Zuno 8, livre na próxima esquerda, na Quebec, e aguarde o reingresso para o backtrack. Uno 097, chame Recife, 1260, caso negativo, 1288. 260, caso negativo, 1288, muito obrigado e bom final de semana, Gol 1097. 1097, igualmente, bom voo. Tanto 140 graus, 109. Rocha marcada. Juno 55, decolado Juno 8, chame 1208 com 13. 208, boa. Controle Salvador, 3155, Sambo 1. Salve, Luiz, 155. Contato para a decolagem, sub mantenha nível de voo 320 após 2000, vem Leda. 320 após 2000, Leda. Yankee Solo AUS 20, autorizado para o PAT 4, reporte pista livre. Autorizado para o PAT 4, reportado para o Vitorinho de Juliette, autorizado o ingresso na pista até o PAT 4, reporte livrando. Thiago Fiosco, autorizado a ingressar na final da 1-7, aguardando autorização para o toque remetido, altímetro no 0 no 4. 1-0 no 4, autorizado final, 1-7, aguardando instruções para a TGL, o Sérgio Fiosca. boa tarde. Golfe Oscar autorizado, toca remetida, pistão 7, vento no 40 graus, 09 nós. Autorizado, toca remetida no 7, Serra Golfe Oscar. Eu acho que eu tô com o RM226, suba para 1 no meu pé, curve à direita, circuito não padrão agora, cruze a final da 1 no 0, reporte pronto para girar a base. Direita em subida para 1 no meu pé.